para ajudar ela. E eu fiz, né? E aí de lá para cá, só, eu fiz esse empréstimo para ajudar essa pessoa. E essa pessoa de lá para cá não quitou com compromisso, né? E meu nome acabou aqui ficando sujo, né? E aí uma vez eu usou a irmã Conceição aqui, ela até falou, né, que não, de certo Deus não era para estar sujo. E aí eu procurei essa pessoa, ela disse que não tinha quitado ainda o valor, irmão, deu o maior trabalho. Mas aí com muita oração, graças a Deus eu consegui arrecadar uma parte do dinheiro e eu tirei do meu bolso também para pagar, mas para a glória de Deus, deu tudo certo eu pagar a quantia do banco. E amém. Glória a Deus, louvado seja Deus, né? Deus é maravilhoso, aleluia. Estava sentada ali, mas Deus ministrar meu coração, como disse que eu estava 46, que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Então, muitas das vezes, nós não conseguimos ficar quietos, né? Ficamos ansiosos, preocupados. E Jesus, Ele conhece o nosso coração, né? Ele sabe que você está com a inquietação no teu coração. E nessa tarde eu disse para vocês, aquieta-te. Aleluia. Porque o Senhor, irmãs, louvado seja o nome do Senhor, é Ele que faz, aleluia, não é nós, aleluia. E muitas das vezes nós não conseguimos confiar no Senhor do jeito que Deus quer que nós confiamos nele e nem descansar nele não. Thank you. trabalho, Senhor. Amém. Meu testemunho é, eu tenho mulher que é casada com o militar. Ele foi transferido de Rondônia para Brasília. E eles passaram 4 dias viajando para honra e glória do nome de Jesus, com 2 crianças, fizeram boa viagem, graças a Deus. E de Brasília eles vieram aflitos nos visitar, também fizeram boa viagem. E para honra e glória do nome de Jesus, o esposo da minha neta, ele ficou próprio em Brasília e foi aprovado com a melhor nota para honra e glória. E eu jamais poderia deixar de testemunhar esta grande bênção que eu tinha pedido muito ao meu Deus para dar vitória a ele. E Deus ouviu as nossas orações, eu estou aqui para agradecer meu Deus e quero deixar com os irmãos o Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas e em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Eu glorifico ao Senhor por esta grande bênção. E aqui no Salmo 9 é o cântico de ação de graça que é Davi, ele proferiu essa ação de graça ao Senhor, dizendo que louvaria ao Senhor com todo o coração, e eu também louvo ao Senhor de todo o meu coração e agradeço a Deus pelas bênçãos recebidas. Agradeço pelo amor. Aleluia, Deus, Ele ouve a nossa oração e dá livramento, né? Vamos ouvir o irmão Pedrinho aqui com a saudação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós somos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler aqui o versículo da palavra do Senhor. Se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, verso 35. Essa palavra já vem no meu coração há alguns dias e ainda não saiu. Se ainda não saiu, ela deve produzir algo no coração de alguém que está precisando nessa tarde. Não desce a mente ao coração do homem se Deus não estiver no propósito. Verso 35 em diante que diz: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Observe que não foi só um, vários barcos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra um barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa deste barco, dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhes disseram: mestre, O Senhor não te importa que pereçamos, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Amém? Nós podemos ver que esta palavra, Jesus, ele estava orientando o seu povo, estava ensinando, né, no mar, na beira da praia, a uma grande multidão. Jesus estava ensinando a sua palavra, e podemos ver, observar que havia o povo ali atento a ouvir a mensagem que Jesus estava ensinando. Mas chega um determinado tempo em que ele deixa ali esta multidão e convida os discípulos a passarem para o outro lado. Jesus já sabia o percurso que havia de correr atravessando este mar. Porém, os discípulos não estavam cientes do que estava prestes para acontecer. Porém, quando Jesus já começa a atravessar, ele chama para si outros barquinhos, juntamente com o que ele estava. Não era somente Celebra que você está falando da igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu não achei ficar falando, né? A gente vai embora. Porque dá aquela tristeza no meu coração. Mas a gente tem a alegria também de saber que tudo o Senhor tem cuidado. Desde o momento em que entrei aqui nessa tarde, o Senhor tem falado isso, eu tenho cuidado, né? E nos mínimos detalhes a gente vai observar o cuidado de Deus. Nas simples coisas que a gente vê, que nós não estamos só, o Senhor Ele está à frente, Ele está no controle de tudo. E tudo acontece com a permissão dEle. Né? Então a saudade é grande, vai ser muito difícil, mas o Senhor está à nossa frente. E o Senhor é com esta igreja, com este povo. Bênção tem acontecido aqui neste lugar, muito mais o Senhor vai fazer na vida de cada um dos irmãos que está aqui. Esse tempinho que tiramos para estar aqui não é em vão o momento que tiramos aqui para adorar o Senhor. É o nosso louvor, a nossa adoração deve ser dada somente a Ele. A Ele é digno de toda honra e de toda glória. Essa semana nós estávamos muito preocupados, porque não tínhamos encontrado casa ainda, e naquela preocupação, mas como já foi dito, o Senhor vai cuidando. De repente surgiu uma casa, o Senhor viajou lá e ajeitou tudo, e nós já estamos com a casa alugada já, só no ponto. Porque Deus tem cuidado dos seus, irmãos. Então, coloque os seus pensamentos no Senhor, os seus anseios no Senhor, e espere nele, como diz o salmista. Esperei com paciência no Senhor, e o mais Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Deixe tudo nas mãos dEle, aleluia. Entregue nas mãos dEle. Deixe o controle na mão dEle, aleluia. Estava confiante, eu tinha tudo. Aleluia. Ele é o meu chinelado, aleluia. Ainda tem milagre para a tua vida, aleluia. Quando a filha adoeceu, o dinheiro agradeço ao Senhor pela rica oportunidade. Amém. Glórias a Deus, o nosso Deus faz milagres. Aleluia. Agora vamos ouvir, né, a palavra de Deus. Ouvir não, receber e praticar em nossas vidas, né? Ficar atento com o que Deus vai falar conosco aqui nessa tarde. Porque o Senhor já tem falado conosco aqui nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está aqui, aleluia. Seja bem. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu não vou pedir para nós irmos a Ele, porque o Senhor já usa. Fala conosco, Deus. Fala agora no teu nome. Teu servo já trouxe a palavra que o Senhor colocou no coração. Abre nossa mente, nosso entendimento para receber a tua palavra através do teu servo. Que está com a tua palavra neste momento, para o mundo. Graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, meus amados. Que prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos para se alegrar em nome de Jesus. Meus amados, eu louvo a Deus pela vida de cada um. Hoje, diferente da última vez que eu vim. Da outra vez que eu vim, cheguei muito triste. Estava muito preocupado com a minha menina. Muito triste, preocupado, mas o Senhor é bom, fiel e justo, correu tudo bem. A minha filha já está sendo diária. E onde eu tirei os pontos dela? Foi eu mesmo que tirei os pontos, que estou fazendo asepsia, todo curativo. Os irmãos sabem que eu trabalho na área da saúde, aliás, é a minha profissão. E eu estou cuidando da minha filha em casa e é fazendo todo o procedimento e agradecendo a Deus, dizendo: Senhor, Tu és fiel, Tu és poderoso, porque todas as portas se abriram. E eu quero compartilhar isso com vocês, pois vocês fazem parte desse milagre. Foi vocês também que Deus usou para abençoar, para que todas as portas fossem abertas e minha filha passasse pela cirurgia. Deus é bom, mudou de tudo. A minha filha está com os parafusos na perna e agora o processo é só, meus amados, um tempo. Daqui 2 anos é para tirar os parafusos, porque foi o prazo que o médico deu. Os pontos pequenos foram apenas 4 pontos. Já tirei ontem à noite, fazendo a sepsia, vi que a ferida estava bem cicatrizada e eu mesmo já tirei os pontos ali, fiz o curativo e ela está bem. Ela já quer correr, já quer brincar, mas o Senhor promete e o Senhor honra, o Senhor guarda. Sabe o que é que mais o diabo queria me afrontar, amados? É porque Deus me fez uma promessa do tempo que a gente saiu de casa. O Senhor disse: os teus filhos não andarão em hospitais. E ali, naquele momento que a gente foi, eu disse: Senhor, cadê a promessa? O Senhor disse que os meus filhos não andariam em hospitais. Amados, mas no hospital daquele que o Senhor preparou, eu passaria 1 mês. Um hospital que escolhe os dois tipos de carne para o almoço, 2 tipos de carne para a janta, 2 tipos de fruta no café, frigobar, televisão, ar-condicionado, uma cama, um sofá que vira cama, ali não é hospital. Quem disse que o Senhor não honra? O Senhor disse que não andaria em hospital. Ali para mim não foi um hospital, ali para mim foi um hotel. Ali não é um hospital, amados. Ali uma honra tão grande, o Senhor cuidou, zelou, Deus fez coisa tremenda. Quero dizer uma coisa para você: se Deus te prometeu uma coisa, não olha para a circunstância, não olha para a prova, para aquilo que você está passando. Continue acreditando, pois o Senhor honra, Ele é fiel, Ele é poderoso, santo e tremendo. E na hora eu sentado lá naquele sofá, lá era um sofá, a minha esposa em outra. Eu até disse: aqui não é um sofá, aqui é um divã. Deus é poderoso. Deus prepara até um divã no hospital para que os seus filhos entendam que Deus honra, porque Ele é poderoso. Como Jesus é maravilhoso. Meus amados, muito obrigado. Vocês têm sido canal de bênção também na contribuição, oração e intercessão. intercessão todas as bênçãos que você nos enviar. Muito obrigado. Se prepare, pois Deus é fiel. Quem planta, colhe. Toda lei, Deus amado, pode falhar, mas a da semeadora não falha. Se prepare para colher daquilo que você mais precisa e necessita, porque o céu honra quem o honra. Glória a Jesus. Quero ser fiel ao texto que a irmã Conceição passou. Disse que de fato não poderia estar. Pastor, ainda bem, em nome de Deus, também disse que não poderia estar. Me perdoe o atraso. É porque também a minha esposa foi pregar aqui na tarde da adoração, chamo tarde de adoração, aqui no Pantanal. Então fui deixar ela lá e já vim rápido. Né? Glória a Deus. Agradecer ao Senhor por tudo. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo 1, meus santos. Quero ser fiel a esse texto. Pois há coisas lindas que muitas das vezes a gente não entende. Mas o Senhor está trabalhando em meio à circunstância. O Senhor está trabalhando em meio à nossa luta. O Senhor sabe as nossas dificuldades. 2 Samuel, capítulo de número 9, e versículo de número 1, queridos. 2 Samuel 9, 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: ainda há alguém da casa de Saul para que use de benevolência para com ele? O Jonas, meu amigo. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram. Que esse veio a Davi e disse: o rei, és tu Ziba? Ele disse: sim, teu servo, meu senhor. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E esse diz: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contigo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para ti, para tu teres olhado para ele, tal como eu sou um cão morto? Amém, meus amados. Meus queridos, como é lindo os projetos de Deus. O tema é que Deus não vai invalidar as suas promessas. Deus não invalida aquilo que te prometeu. Deus sabe o que te prometeu. Quem esquece é eu e tu. Deixa eu usar o vocabulário nordestino. Quem esquece das promessas é eu e tu. Mas o céu não se esquece das promessas. O céu não esquece que prometeu salvar o teu marido. O céu não se esqueceu de salvar o teu filho. O céu não se esqueceu de mudar a tua história. O céu não se esqueceu daquilo que te prometeu. Pois a Bíblia diz em Números 23:19, Deus faz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falará e não cumprirás. Deus não se esqueceu da promessa. Só que tem detalhe: até o cumprimento da promessa tem algo que a gente muitas das vezes não quer passar, que se chama processo. Processo dói. Processo, meus amados, mexe com a estrutura. Processo, muitas das vezes a gente não entende, mas o Senhor está dizendo: é necessário passar por ele. É necessário para que tu compreenda que o que eu tenho para fazer e o que eu vou fazer é grande, é forte, e a glória eu dou para ninguém. A glória promessa foi feita, Deus prometeu, mas tem um processo, resultado depois, resultado vai ter sabor de mel para contar, mas passa o teu processo, o sentido de passar processo, é esquecer o momento de ser torre e ser altar, é diferente, como Jesus chama, crente altar, altar é diferente, altar se derrama sangue, se derrama lágrima, altar Deus usa, altar Deus se manifesta, altar Deus fala, torre não, torre é diferente, torre todo mundo quer ser, torre todo mundo quer ver, torre todo mundo percebe, mas altar só ele percebe, só ele sabe qual é a valor de um altar, só ele sabe que um crente para ser altar e ter algo no altar, amados, tem processo, não é fácil. Sem pasto, sem palavra e sem pão, é lugar de 5 aninhos. Aleijado por causa de um processo, meus amados e queridos irmãos, que a Bíblia fala lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 4, quando sai e ecoa a notícia que Jônatas e Saul haviam morrido na guerra, e os inimigos estavam vindo para o vilarejo onde eles estavam, para o acampamento, e a babá de Jônatas pega ele com 5 anos de idade e corre para proteger a criança. Deixa a criança cair. A criança caiu, quebrou ambos os pés, e aleijado ninguém quer, doente ninguém quer. Se é para pesar, joga no lago de Lodebar. Se vai ser pesado, joga no Lodebar, joga num lugar sem pão, sem pasto, sem palavra, sem reputação, sem nome, sem caráter. Joga lá no lugar do esquecimento. Pode jogar, mas tem alguém que vai falar no meu nome, num ambiente que eu ainda não entrei, palácio. Tem alguém que me conhece, tem alguém que vai falar, o tempo vai passar, mas não será invalidado o que Deus me prometeu, o que Deus falou. O meu pai morreu, mas as promessas do meu pai vai se cumprir. Amados, eu estava no período da alguém que fez um pix de 90 centavos. Foi só para aumentar nossa fé. O Espírito Santo começou a tratar meu coração naquela hora, dizendo assim: te levanta, tem tanta gente com vontade de te ajudar que está mandando o que tem, não está aí reclamando. Mas ali foi assim uma brasa tão grande que dali para frente eu tomei um empolgamento, uma força, uma graça, uma alegria, porque o Espírito Santo começou a bradar: a oferta da viúva está chegando, não está aí. A oferta da viúva está chegando, não está reclamando. O Espírito Santo começou a dizer: te levanta, porque tem tanta gente com vontade de fazer alguma coisa e está mandando o que tem, e tu está aí reclamando. Te levanta, amados. Pronto, parou. O tempo pode até passar, mas as promessas do Senhor valem. mas passou 20 anos. Mefibosete chega na presença do rei. E o rei diz: é tu, Mefibosete? Posso até não parecer filho pretendente ao trono, porque fui jogado no lugar de esquecimento, de abandono. Posso até não parecer que tenho, mas tenho. Posso até não parecer que vou ter aquilo que Deus prometeu. O tempo passou, 20 anos, mas olha onde eu estou, na presença do rei, para receber aquilo que o rei me prometeu. Aquilo que o céu prometeu não falha. Olha, faz o seguinte, profetiza nesse vale, profetiza no meio desses mortos, no meio desses ossos, profetiza aí, Ezequiel, porque tu fala aí e eu te honro aqui, tu fala aí e eu vou mandar aí, tu fala aí e eu estou determinando, honrando a tua palavra, mas profetiza em meio aos vales, em meio a esses ossos. Mas sou alguém que tem promessa. O tempo passou, mas estou aqui. Davi disse: restituirei, usarei de benevolência, reconduzirei aquilo que pertence a ti. E outra coisa: se tu comia resto, agora tu vai comer o que o rei come. Se sentava no chão para se alimentar, tu vai sentar na mesa. Mesa fala de honra, mesa fala de coisas que Deus tem preparado para você. Só que o pobrezinho de Mefibosete está ali no oito, ele se acha um cão. Como tu pode olhar para um cão do outro tal como eu? Para de se olhar para você e ter o espírito de tadinho de mim. Acabou, a promessa foi, aconteceu, concretizou. Para, agora tu está na presença do rei, vai comer na mesa do rei, vai comer o que o rei come, vai passear no palácio. Fica de pé em nome de Jesus. Amados, estende as mãos para cá. Eu não sei, mas algo está acontecendo. passado. Igreja, olha por esta irmã. Ajuda ela, as irmãs, eu não sei. Porque tem coisas que o Senhor revela tudo. Mas aqui a única coisa que o Espírito Santo manda dizer é: ajuda ela. Pois o menino tem tentado muito contra a vida dessa mulher, está tentando perturbá-la na mente. Senhor Deus e Pai, está aqui, Senhor, não conheço ela, mas o Senhor sabe quem é. Meu Deus, estabeleça a mente dela, proteja a mente dela, blinda a mente dela, guarda ela na sua casa. Senhor, eu tenho pensado tantas coisas, e muitas vezes ela chega dizendo: eu não aguento, está pensado. Senhor, se eu te observo, a tua filha, tua alma, Jesus, ela pertence a ti, Jesus, cuida dela, proteja ela, cai na mão do Espírito Santo, toma ela nas tuas mãos. Meu Deus, blinda ela, Jesus, quebra toda a ferramenta de algo que chegou contra a vida dela, contra a casa dela, contra a mente dela, pensamento. Meu Deus, estabeleça, toma ela nas tuas mãos e cubra ela com teu sangue, em nome de Jesus. Olha da cabeça até a planta dos pés, quebra todo o mal, tudo aquilo que o diabo apresentou contra a vida dela seja quebrado pela autoridade que ela não santo de Jesus. Amém. Tome posse. Pai eterno, Deus querido, poderoso e santo, eu te agradeço, eu te louvo, eu agradeço o teu nome, abençoe cada um aqui presente, que toma posse das promessas do Senhor sobre a vida de cada um. Deus, toma nas tuas mãos. Pai, eu te peço pelas tuas misericórdias, que ninguém aqui perca a esperança da promessa, que vai acontecer. Cura, libertação, renovo, graça, autoridade, mudança de lugar, mas é para ser orado, porque o Senhor conhece. Glória a Deus, tome posse daquilo que Deus falou contigo, né? Se recaia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos pedir a oração no trabalho. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Se encerra o trabalho. Não tome, fique de pé. Estava sentado aqui e Deus estava ministrando ao meu coração a seu respeito, a respeito de uma viagem. A gente todos sabe dessa viagem, né, que a gente vai fazer. É agora de final do ano. Deus falava ao meu coração sobre uma viagem já que a pessoa vai fazer, juntamente com a sua família. Não sei para onde, nem quando. Mas eu ministrava essa viagem que a senhora ia fazer, juntamente com a sua família. Né? Recebe? E com aquilo que Deus estava ministrando ao meu coração. Assim como eu não falei o que eu queria que Deus tinha me falado com vocês, e eu, antes de fui covarde nesse dia, quando de madrugada, Deus falou comigo que vocês iriam ser transferidos. Ninguém sabia, Deus falou comigo, eu não falei, peço perdão, que era para ter falado. Falei, Deus, agora não tem como, tudo aquilo que o Senhor me mostrar e ministrar o meu coração, eu vou ter que entregar, porque eu não aguento mais para preso. Então, tudo aquilo que Deus tem que falar, me mostrar, sou obrigado a transmitir. Não sei se a pessoa acredita, mas é necessário eu transmitir aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Fique com essa palavra que Deus falou ao meu coração. Em nome de Jesus, meu Deus, muito obrigado por essa tarde, estarmos aqui na tua graça. Senhor, sabe o teu servo que ministrou a tua palavra aos nossos corações. Meu Deus, espere em paz aos nossos lares e cuida também da sua família, Senhor. A família do teu servo, das suas esposas, dos seus filhos, porque sei, meu Deus, o culto que o Senhor tem usado o teu servo e tem provado, meu Deus, o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas, porque fiel é aquele que prometeu, porque há de cumprir tudo aquilo que prometeu. Amém. Pela tua salvação, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a mão de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, habite em todos.